9, ajuste 1095. Descendo para 2000, após pelo, 1015. Web 6709. Para o táxi Gol 1607 com 170 a bordo, alterno Galeão, autonomia 4 horas e 15. Só me confirme o POB, por favor. 1170, senhor. Ok, o número 607 está autorizado o táxi em frente, Juliette Alfa, tem um ponto de espera da... Da 1-0, Lacha, minha turma, 1-8, decimal 6-12, ajuste 1015, Gol no 607. Evitar, Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, chama a torre 1-8-6, ajuste 1-0-5, bom dia. Bom dia. Paulo, 3-5-7. 3-5-7, 3-6-0, Brasília, já autorizado, mantém escuta, são 2 minutos para a cópia. A informação será atualizada, será íntegra. Para o táxi, Gol no 804, POB é 182, autonomia 330, Campinas. O 804, táxi à direita, da passagem ao 37 da companhia, número 2, ponto espera, torre 118, decimal 6, ajustado 1015, Gol no 804. E a direita vai dar passagem lá da companhia número 2. Vai chamar todos 286, 804. American 980, keep your position before taxiway Juliet. Ok, say again for American 980. Maintain position before taxiway Juliet. Hold short of Juliet, maintain. Paulo Salvador, Gol 897 para o táxi com 158 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 1. Gol no 607, um bom dia. Mantenha um ponto de espera, aguarde para decolagem. Mantenha ponto de espera e aguarda no 607. Há condições, aliás, decola separado da pista? Afirmo. Autorizado, ingresso de decolagem separado. Então, o vento é de 200 graus, 0,69. Sim, galinha, decolar não no zero, Gol no 607. 18,6, obrigado. Partiu. Ah, ok, ok. Ciente 3153, mantém o aguardo para o pushback. Tu vai coordenar com a equipe de solo após a passagem do 757 da American, inicia no portão 5, ok? Após a passagem do 757 a retaguarda. Positivo, copiado, obrigado. Corre Salvador, bom dia, 804, próxima ponta espera da 10. Gol no 804, bom dia, mantém o ponto de espera, aguardo o dia para a decolagem. Mantenha, aguardo. Jet 6709, pista livre, autorizado pouso, vento 190 graus, 109. está livre o pouso, por 6709. Positivo, fique atento aos primeiros 90 metros fechados de docas. Ok, sente. Olho 607, decola os 29, controle 119, decimal 8. 1198, grato, bom dia. Bom dia. 3517 está livre, está autorizado Brasília, nível de 1360, aerovia Pesulo 17, decola da 10 com curva à direita, subida, gole, transição, o fito. Então, controle em 119, decimal 8, acione 5516, TAM 3517. Brasília 360, Pesulo 17, decola da 10 direita, gole, o fito, e controle 119, decimal 8. Chame quando pronto para puxa acionamento. Tem algo no 804, está pronto. Positivo, aguardando para decolagem. Aguarde. Webjet 6709, sola os 30 de braço direito, 121 decimal 9. 21 base, obrigado, até já. É. Solo Salvador, muito bom dia, Webjet 6709, livrando a sua escuta. Webjet 6709, táxi Alfa, chame antes a Juliette para ingresso no pátio. Alfa, chamando antes da Juliette para o pátio, Web 6709. Solo Salvador, TAM 3179. TAM 3179, prossiga. Autorização Guarulhos, no 360. 360 será coordenado, mantenha escuta, aguarde cópia. Gente, aguarde. Solo Gol, no 715, portão 8, pushback acionamento. No 715, após a passagem do 757 da América retaguarda, inicio no portão 8. É autorizado após o América retaguarda, Gol no 71. Gol 1804, decola 31 no controle 119, decimal 8. 198. Salvador, bom dia, 804. Gol 1804, contato radar, subnível 360, saída da El, transição Blast. Radar 360, da El Blast. Confirme? 6709, antes da Juliette. 6709, observando o pushback da aeronave da TAM aí no, através do 5, está livre o ingresso, portão 612. Quem observando a aeronave da TAM, vai pro 612. 6709. TAM 3179, pronto para cópia? Afirmativo na escuta, 3179. 3179, Salvador, Guarulhos, nível de voo 360, aerovia por isso 50, pistão no zero, primeira curva à direita, subida da El, transição de Né. O transponder 5543 e o controle 119, decimal 8. Autorizado Guarulhos 360, UP 250, decola da 10, curva direita, após a colagem da Eldiner, a saída 5543, transponder 1198, o controle, TAM 3179. 179, chame para pushback e acionamento. Portão 02. Ok. Estou no 10. No 607, autorizado a presente, o Adiner. Adiner, 607. Gol no 607, passa nível 110, chame Recife no 288, alterna 133-25, direto de Caravela. Gente, chama 288, alterna 133-25 e vai voar Caravela da presente. Bravo, pessoal, tem o ponto de espera da 110, chame a torre 118.6, ajuste 1015, 1715. 1715, autorizado o táxi, Juliette Alfa, ponto de espera da 10-18-62, boa noite. Solo, TAN 3153, estamos prontos para o táxi, nosso PB 149, 3 horas e 49 minutos de autonomia, alternando Campinas. O 1897 copiou. Ok, 87-118-198, bom dia. Bom dia. Rio, na linha patrona, para Fortaleza, 310, fonte da Índia. 310, Fortaleza, será coordenado, não tem escuta, aguarde cópia. Guarda cópia, Rio. O TAN 3153 vai seguir o 737, Lagoa, número 2, ponto espera 18.6, ajuste 1015. TAN 3153. Vai seguir o 37 da Gol, TAN 3153. Da Varig, né? Varig. Ah, da Varig, ok. Saída, muito bom dia. É o Gol 1897, decolado, cruza 2500. Gol 1897, contato radar, nível 360, saída Gol e transição Gonza. Ok, 360 restrito, Gol e Conga é a subida, 897. No 804, passa nível 110, chame Recife no 288, alterna 13325. Bom voo, subir. 897, poderia repetir? Restrito 110? Passando no momento nível 110, chame Recife no 288, alterna 13325, gol 1804. 1804, ciente, 1288, 1325, bom dia. 3179, chame pronto para o táxi. Sente autorizado, chamar para o táxi. 210 graus com 8 nós. Sente, 1795. Rio 9641, para a cópia. Copia. 9641, Fortaleza autorizado, nível de voo 310, uniforme Zulu 19. Decola da pista 10, curva esquerda, subida Momo, transição Frote. Acione 5545, controle 119.8. Copiou, autorizado Fortaleza. Fortaleza nível 3, 0 de AFP, Zulu 19. Decolantão no 0 com curva esquerda, curva Momo, transição Frote. Acione 5545, controle 119.8, Rio 9641. 9641, chame quando pronto para pushback e acionamento. Informa que está pronto para o pushback e acionamento. Rio 9641. O senhor está pronto mesmo? Eu estou vendo aqui, daqui a, acho que o porão aberto ainda, eu estou enganado. Firme. Nós estamos prontos, senhor. Aqui vocês devem estar vendo a aeronave total. Ah, ok. Então, o ciente está livre, chama para o táxi, 9641. Ciente livre, chama para o táxi, 9641. Mike Tango Lima, prossiga. Na escuta para a quarta, deixando Teresina. Ok, Teresina, nível 280, será coordenado, mantém escuta, aguarde cópia. Afirmativo. Salvador, muito bom dia. É o TAN 3153, prontos no ponto de espera da 10. TAN 3153, um bom dia, autorizado a alinhar e manter a posição pistão no zero. Ali mantém TAN 3153. Zero. É, foi autorizado o gole ou fita? Quem aceita paga, gol no 715. Autorizada a decolagem, pistão no zero, vento 190 graus, 10 nós. Livre, tá 3053. Paulo Salvador, bom dia. É o Azul, Alfa Yankee Charlie. Alfa Yankee Charlie, é reboque do pátio 1, da posição 1 até qual posição? É área remota em frente ao antigo hangar da Nordeste ali, a posição número 12, por favor. Ok, sim, a gente aguarda para iniciar o reboque. O senhor pode recuar a aeronave aí, recuar a aeronave e aguardar para prosseguir com o reboque, ok? Positivo, o Yankee vai rebocar aí a aeronave então e vai aguardar. Muito obrigado. Olha, eu vi uma movimentação para o espaço. Com 030 após 3 horas de autonomia, alterando o Natal. É, quem chamou para o táxi foi o Rio, poderia repetir? Afirmativo, o Rio, na avenida Tony, com 03 a bordo, 3 horas de autonomia, alterna Natal. Salvador, TAN 3153, saída Dial. B135, alternando Galeão, autonomia 3 horas e 44. 3153. Espera da 10, no ponto espera torre 18, decimal 6, ajuste 1015. E bom dia, bom voo, 3179. 118.6 no ponto espera da 10, TAN 3179, bom dia, obrigado. O Rio 9641 está livre do táxi, da direita na Juliette Alfa, segue a aeronave da TAM, ponto espera torre 186, 1015, bom dia, bom voo. Obrigado, Bruno Zero. Sempre autorizando táxi, Juliette Alba, menino TAM. E torre 186, Rio, na Avenida Ecuador. Pushback acionamento, 3517, posição 04. Lado da Presidente Valfito, chame Recife 1288, alterna 13325, Bono 715. Recife agora 1288, 13325, bom dia, Valfito, Bono 715, bom dia, obrigado. Bom dia. Confirme. É o 6709 para Brasília. Está um pouco cedo ainda. A provável saída, por gentileza. É a Gole e o FIT. Qual seria o nível solicitado? 34. Ok, 340. Mantenha escuta, aguarde. Obrigado. O Alfa Yank Charlie agiliza aí o reboque. Até a remota, chame no término. Positivo, irá agilizar, obrigado. Controle Salvador, é o Gol 922, estamos cientes da informação Índia. Gol 922, a senhora identificação, chegada Mari, desça nível 060. Mari descendo ao 060, Gol 922. Salvador, bom dia, o Rio. 9641, informado, pronto, ponte espera da Mozera. O Rio 9641, após a rolagem do Airbus 321 na sua frente, ali mantém. Após o TAM, ali mantém o Rio 9641. Após a passagem da retaguarda, iniciará o combustível. Torre Salvador, bom dia, São 3179, está pronto no ponto de espera. São 3179, bom dia, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 190 graus, 12 nós. Autorizado a alinhar e decolar, 10, São 9919 3825 288 no 3325 3125 alternado 13325 então 3135 3325, ok, obrigado. 270, só um minuto. Prossiga. Esse destino é Barreiras, é isso? Qual pátio, o pátio que o senhor se encontra? Pátio 3. Ah, ok. Pátio 3, 085 para a Serra Novembro, Delta Hotel, mantém escuta, aguarde cópia. São 3 179. Decola 49, controle 119, decimal 8. 119.8, então 3179, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, eu sou André 663. Uma informação, hotel, C20 autorizado até uma centena, voando a Lagoinha. Então, 3179. Controle Salvador, 3179, decolou da Eldiné. Então, 3179, contato radar, subo nível 360, saída da Eldiné. Quem subindo para o 3670, 3179. Então, 3663, sem identificação, chegada Bonfim, desse é o nível 070. 070 na Bonfim, Dan 3663. Salvador, já teve a autorização do Mike Tagulima, senhor? 0 graus, 1-0, nós autorizado a decolagem, pista 1-0. A Teresina, nível de voos 280, aerovia Pesolo 20, decola da pista 10, curva esquerda, Momo, transição Flock, acione 5544 e o controle em 119.8. 280 para Teresina, na Pesolo 20, decola da pista 10 com curva esquerda na Momo, transição Flock, aciona 5544, 198 é o controle, o Papá Romeu, Mike Tango Lima. Chama quando pronto para puxa acionamento. Reportará Mike Tango Lima. Mike Eco Delta, o destino é Manati. 2 ou 12? Ah, ok. 1, 2 a bordo. Pátio 4. Para Manati, 500 pés. Decola da pista 97 com curva à direita, corredores a checa, caixa pregos. Cione 0133. E o controle 119, decimal 8. Torre 1186. Mike Eco Delta. Rio 9641, decola 51, controle 119, decimal 8. 98, bom dia, 9641. Bom dia. Bom dia. Ok, ciente, 2 horas de voo, chame a torre para acionamento e táxi, Mike Acudel. Para o táxi da 3597, 146, 3 horas e 20, alterna com 20. Tá livre, táxi à direita até o ponto de espera da 1-0, lá torre 1-186, 1015 no ajuste, então 3597. Táxi autorizado à direita, ponto de espera 1-0, 18-6, 1015, 3-5-7. Procedimento, gol no 9-1-2-8. Gol Alfa e Charlie, obrigado e bom dia. Bom dia, Alfa e Charlie. Está pronto para o acionamento pushback? Opa, já está pronto para o acionamento? O Romeu Tango Fox já está pronto para o acionamento? Pronto para o acionamento. Ok, está livre o acionamento, aguarde a cópia. Chame Recife no 288, alterna 1-3325. 1-288, 1-3325, 3179, bom dia. Ô, Salvador, é o gol 922? Diga. A intenção é o RNAV da 1-0, ok? Controle Centro do RNAV, aguarde autorização, reautorizado nível 050. Ok, desce sinal 050.